Na tarde de sexta-feira, por volta de 17 horas, a insistência de policiais civis na região do Morumbi resultou na prisão de um indivíduo acusado de ter furtado um celular em um estabelecimento comercial naquela região. Segundo informações de moradores e comerciantes, o ladrão agia sempre da mesma forma. Chegava no estabelecimento, se fazendo passar por cliente, começava a conversar com as vendedoras ou com os próprios clientes e, em um momento de descuido, ele metia a mão no celular e saía correndo. Segundo informações, ele residia na Rua Serra Dourada, no Parque Morumbi 2, e as investigações foram fechando o cerco. O circuito interno de uma loja filmou a ação do indivíduo e esta imagem chegou aos canais de TVs da fronteira. A informação divulgada e a imagem reconhecida. Márcio André Castilho da Silva, de 39 anos, foi reconhecido e denunciado. Ele foi encontrado na residência que era apontada como sua morada. Segundo informações dos agentes da Polícia Civil, que foram até o local para prendê-lo, Márcio disse que estava assustado com a repercussão do caso e acuado em sua casa, mas que pretendia apresentar-se no dia seguinte. Bem, a polícia resolveu poupar-lhe a passagem de ônibus e o conduziu à carceragem da 6ª SDP, autuado por furto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.